Malandro, entenda. Não existe uma boa história sem uma excelente trilha sonora. Amigos, está começando mais um Além do Hype e, cara, hoje falaremos sobre Globo de Ouro, essa premiação excelente que aconteceu aí no último final de semana, certo? E que premiou aí entre filmes e séries coisas interessantíssimas. E eu tô aqui para falar principalmente sobre as séries, cara, ou exclusivamente sobre as séries, porque eu prefiro deixar os filmes para o Oscar, cara. Vou falar sobre o que sobre as séries que eu assisti, evidentemente, certo? E, dentre elas, cara, dicas sobre o que você deve assistir, certo? Dentro desse monte de opções que o Globo de Ouro acabou premiando. Beleza? Então, beleza. Pra começar, cara, eu quero falar sobre as séries que não concorreram a nada, cara, certo? Porque são séries boas, cara, que eu acho que você deve assistir, mas que não estiveram presentes lá no Globo de Ouro, cara. Então vale a pena a sua atenção nesse ano de 2018, caso você ainda não tenha assistido e caso ainda você esteja necessitado de assistir alguma série. Beleza? Vou começar com Dark, cara. Dark, que foi uma das séries aí mais aclamadas aí pelo público original Netflix, né? Que chegou aí, inclusive, a comparar com Stranger Things, cara. Né? Ouvi boatos, ouvi gente falando que Dark seria aí Stranger Things para adulto, cara. Uma tremenda, uma bobagem. Beleza? Bobagem, cara. A série, claro, as duas têm algumas coisas parecidas, mas são poucas, cara, poucas ou irrelevantes ao ponto de você tentar ou pensar em alguma hora em compará-las, cara. Irrelevante comparação Dark e Stranger Things. Apesar de as duas serem muito boas, cara, Dark, como o nome já diz, tende a ser uma série um pouco mais sombria, cara. Ela quer te passar, certo? Essa ideia um pouco mais sombria, um pouco mais adulta, sabe? Aquela parada mais densa. Certo? E até consegue em certos momentos, cara, porque o foco dela é outro. Dark vai focar em viagem no tempo, certo? E não nas amizades ali, e não entre o fato de você ser um adolescente, precisar crescer ali nos anos 80. Sem contar que Dark, cara, é uma série que se passa nos tempos atuais, certo? Então ela não se preocupa tanto com referências e o tanto que Stranger Things se preocupa, mas ainda assim é uma série boa, cara, é uma série que traz coisas legais, é uma história bacana e acaba, Dark acaba provando pra gente que às vezes fazer um arroz com feijão, certo? Acaba sendo extremamente positivo e extremamente satisfatório, cara. Se eu tivesse que dar uma nota pra Dark, cara, de 0 a 10, eu daria ali 6,5, cara, que é bastante bom pra uma série de, sei lá, 7 ou 8 episódios e que promete uma segunda temporada. Eu não sei se eu vou assistir, mas eu acho que você deve assistir a primeira temporada de Dark. Na mesma pegada, vamos continuar então com Stranger Things, cara, que chegou a concorrer ali a melhor ator coadjuvante, mas não levou, certo? Até porque não tinha como, cara. Stranger Things, infelizmente, apesar de ser uma série bastante boa, ela tava bem longe, certo, da proposta das outras séries e da discussão das outras séries, que era muito mais pertinente do que Stranger Things traz, cara. Que todo mundo já sabe, a aventura ali daquela galerinha, certo? Tentar desvendar mistérios que acontecem na pequena cidade de Hawkins. Comparado com as outras, cara, chega a ser bobo, tá? A temática. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Até porque muitos fãs, e acabou atraindo aí bastante público. Eu gosto, você provavelmente gosta também. E provavelmente todo mundo que você for conversar gosta de Stranger Things. E que esse ano teve aí a segunda temporada, cara. E que foi realmente bastante interessante aí, certo? Deu uma continuidade boa pra primeira. E manteve aí o hype, né? E a tensão para que nós pudéssemos acompanhar a terceira temporada, cara. Em termos de entretenimento, cara, eu acho que é bom, diverte, certo? Você acaba se apegando aos personagens, já tá indo pra uma terceira temporada aí, então acho que já deu tempo de você escolher os seus favoritos e torcer pra eles. Então, acho que é uma boa pedida aí. Se você não assistiu ainda, cara, assista as duas temporadas de Stranger Things. Tem disponível lá no Netflix, cara. Eu acho importantíssimo, extremamente interessante que você assista. Certo. Inclusive, eu fiz existe um podcast, certo, sobre Stranger Things, que eu e o Flávio Ribeiro, lá do RadioCast, fizemos, cara. Analisamos episódio por episódio da segunda temporada de Stranger Things, tá bem legal. O episódio chama Bagulhos Sinistros e vai estar aqui no post, cara. É só clicar se você estiver interessado e escutar. O episódio tá foda. Continuando nessa pegada Netflix, cara, eu quero falar sobre duas séries que simplesmente não concorreram a nada, mas que são excelentes e que também são exclusividades da Netflix, cara. Estão lá pra você assistir diretamente de um clique. E a primeira é Godless, cara, uma série de western. Isso mesmo, bang bang, cara, tiroteio, maroto e tranquilinho, certo? E vai contar a história sobre uma cidade que acabou sendo... é popularizada por mulheres, cara. Ela é povoada por mulheres, porque todos os homens daquele lugar acabaram morrendo num acidente numa mina de carvão. E elas acabam sendo utilizadas, evidentemente, por um bandido misterioso que acaba chegando nessa cidade e é jurado de morte pela gangue a qual ele pertencia, cara. Foda, Godless, beleza? Foda. O screenplay da série é magnífico. A direção é muito legal, tem atuações excelentes, tem uma trilha sonora que é maravilhosa, cara, que tesão de trilha sonora. E, cara, é curtinha, você vai gastar aí duas sentadas pra assistir, cara, e é muito melhor do que qualquer coisa que você esteja assistindo agora. Eu tenho 80% de certeza, porque aí tem umas 4 ou 5 séries que são muito boas, das quais eu vou falar daqui a pouco. A outra... né, que é na mesma pegada Netflix, cara, original Netflix também, é Mindhunter, né, cara, que eu inclusive fiz um vídeo falando sobre as primeiras impressões de Mindhunter, cara, e sobre o questionamento principal que Mindhunter traz, que é a coisa de que será que bandido bom realmente é bandido morto, cara? Será que bandido, ele nasce bandido? Sacou? Ou será que é uma doença? Será que ele é um psicopata? Será que ele tá desajustado realmente socialmente, cara? Qual que é a função da loucura, socialmente falando, cara? Loucura é uma questão estética ou não? Ou loucura, ela parte de um princípio referenciável? Sacou? Quer dizer, o que a gente acha que é loucura é porque a gente tem uma noção de normalidade que foi imposta... ou se a gente abrir mão disso tudo, a loucura deixa de existir. Então Mindhunter traz essas discussões, cara, que são importantes pra caralho. Principalmente nos dias de hoje, cara. E, né, e aí, pensando em Brasil, porra, mais ainda, né, bicho? Onde a gente tem algumas coisas... a gente tem programas, inclusive, né, de policiais, enfim... que quando você assiste Mindhunter, você deixa... você acaba aceitando de que eles fazem parte, sei lá, dos anos 60, cara, 50, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então mostra que são, que é uma discussão atual, cara, querendo ou não, e que talvez não devesse ser, né, talvez não devesse ser. Mas, cara, é uma série boa, é uma série bem filmada, é uma série com boas atuações, é uma história com uma, é uma série com uma história interessantíssima e que você deve assistir, certo? Já vou avisando que eu li o ritmo dela um pouco mais lento do que o convencional. Mas, certo? Mas, vale a pena, cara. Eu acho que vale bastante a pena. E agora entrando nas séries que concorreram a prêmios no Globo de Ouro, né? Lembrando que Stranger Things concorreu ali, mas acabou não levando. Mas as que eu vou falar agora concorreram, né? Tirando duas aqui que não levaram, mas elas concorreram diretamente. E que são grandes, cara. São séries que fizeram barulho, pelo menos aqui na onde, né, eu vivo, ou nas notícias que eu acabei tendo. São séries que fizeram bastante barulho. Começa por Game of Thrones. Né, cara, que é uma série aí que já tá aí, já faz, sei lá, 6 temporadas. Então, não acho que eu nem preciso falar sobre Game of Thrones. Ela tava presente ali no Globo de Ouro, cara. Acabou não levando nada. Mas, repito, cara. Acredito que as novas produções que pintaram aí sejam mais relevantes em termos de temática, cara. E por isso, séries como Séries como Game of Thrones não tiveram tanto espaço assim. A outra série foi The Sinner, série produzida pela Jessica Biel, cara. E essa aqui, eu preciso falar algumas coisas sobre ela, cara. Complicado, minha opinião. Porque bastante gente gostou, certo? E, cara, eu achei um tanto quanto desnecessária, assim, sacou? Achei uma série esquema novela. Né, mas até aí não temos problema com isso. Ainda mais se brasileiro tiver algum problema com novela, porra, vai se foder, né? A gente nasceu nesse tipo de roteiro, nesse tipo de dinâmica de programação. Destiny vai seguir esse projeto, né, de novelão. E inclusive o roteiro dela tem muito de novela. Só que, cara, assim, na minha humilde opinião, são 7 episódios. Eles poderiam ter resumido toda a história de The Sinner, cara, em 3 episódios. Estourando 4 episódios. Sacou? Todo o resto, cara, é uma grande sobra. Que não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Pro resultado final da série, cara. Sacou? Talvez ali, pro andamento, pra deixar a coisa mais misteriosa. Mas também não faz tanto sentido. Né, já que a série foi liberada quase que na sua totalidade, cara. Todos os episódios foram quase liberados de uma vez. Então, na minha cabeça, não faz tanto sentido assim esse tipo de material, certo? Acabou concorrendo ali a melhor atriz. E lógico que levou um pau, né? Porque a Jessica Biel fez um bom trabalho, mas não o suficiente para impressionar ninguém. Você conta que a temática já tá batida e foi escrita de um jeito meio pobre, sacou? A menina que assassina alguém misteriosamente desconfia que ela tem um problema psicológico, sacou? Quer dizer, pelo amor de Deus, cara, num ano onde você tem Mindhunter, você lançar The Sinner, né, é quase que uma afronta, cara, certo? Você contar outras produções, né, cara, que The Sinner tenta ali referenciar e que acaba fazendo isso de uma maneira muito ruim. Posso usar de exemplo aí True Detective, por exemplo, sacou? Mano, é ruim, não funciona, é lenta demais, assim, personagens desinteressantes, atuações que não fazem tanto sentido assim, mas que é curtinha e que talvez você possa gostar por ser aquele esquemão novela, sacou? Sei lá, cara, assista, pelo menos o piloto, que é interessante, assim. Mas, não sei, cara, não sei. Se você tiver tempo, gaste ele com coisas melhores. Beleza? The Sinner é definitivamente uma série que você pode riscar do teu calendário. The Handmaid's Tale, caralho, essa série é muito foda, cara. The Handmaid's Tale foi uma das minhas favoritas do ano por dezenas de motivos, cara. O primeiro é óbvio que ela é muito bem filmada, cara, ela é muito bem dirigida, ela tem um screenplay que é, porra, invejável, que você não vê todo dia na sua frente, cara. certo? Ela tem uma temperatura, quer dizer, as escolhas de cores que são usadas durante a edição são, puta, excelentes, sacou? É, você percebe que ela é feita com cuidado, interessante, ela tem um roteiro instigante, sacou? Ela tem um esquema de plot twists muito legal, certo? Ela tem um ritmo de te contar a história que ela tá te proposta de contar, que é bom, é um ritmo bom, é um ritmo legal, você fica interessado, e sem contar as atuações, cara, que são excelentes, não à toa, né, a atriz aí principal acabou levando um dos prêmios, certo, da noite lá no Globo de Ouro, cara, The Handmaid's Tale, que vai e o pior, cara, ou melhor, não sei, é um tema extremamente atual, cara, sabe, é uma discussão que a gente tá tendo ultimamente. Inclusive foi toda a tônica do Globo de Ouro, foi essa. Então, é, eu acho que meio óbvio, inclusive, eles premiarem The Handmaid's Tale. Óbvio, é bom que seja óbvio, porque, puta, é uma produção excelente. É... E assim, é uma história, cara, que vai falar sobre um futuro não tão distante, certo? Um futuro distópico. Mas de todos os futuros distópicos que a gente já ouviu falar, cara, esse do The Handmaid's Tale talvez seja o mais plausível, o mais palpável, certo? Aquele futuro distópico que a gente consegue, inclusive, visualizar sem muitas dificuldades, cara. Não precisa ser um gênio para propor o futuro que The Handmaid's Tale propõe. Sacou? Eu não vou entrar em... Se você não assistiu, cara, eu não vou entrar mais em detalhes, cara. Até porque a ideia do episódio não é dar tantos detalhes assim, mas... Cara, assistam. Assistam. Certo? The Handmaid's Tale é importantíssima, cara. É importantíssima. E você não pode ficar de fora, tá? Das rodinhas de discussões, porque você não assistiu isso, cara. The Handmaid's Tale... É interessante, é pertinente, foi uma das maiores ganhadoras da noite e só perdeu para The Big Little Lies. The Big Little Lies é a maior vencedora da noite do Globo de Ouro, cara, a maior vencedora do Globo de Ouro de 2018 e com razão, beleza? Com razão. Talvez, cara, eu colocaria ela pau a pau com Godless, tá? Que não concorreu a nada, como eu tinha dito anteriormente. Falei com algumas pessoas sobre isso, mas... Em termos de representatividade, em termos de importância, realmente, The Big Little Lies tinha que levar tudo, cara. Não tinha como. Foram alguns prêmios como melhor atuação da Nicole Kidman e de mais dois outros atores ali. E como melhor série, acho que dramática, se não me engano, ou alguma coisa assim. Porque, pô, o Globo de Ouro é escroto, tem várias pequenas... diferenciações entre uma série e outra, e é esquisito pra caralho. Mas Big Little Lies foi a maior vencedora da noite, cara. O que é interessantíssimo. É uma série legal, é uma série curta, uma série de 7 episódios apenas, que eu assisti em uma sentada, certo? Se você tiver esse tempo pra fazer isso, cara, faça. Você não vai se arrepender, certo? Uma série de 2017. Tem um elenco absurdo, absurdo de foda, saca? Atuações muito legais, cara, muito legais. Uma história que é simples, mas que é muito bem contada, cara. Muito bem contada. A série tem uma noção de ritmo que eu não via há muito tempo dentro de uma série, cara. Há muito tempo que eu não vi uma noção de ritmo tão legal como... The Big Little Lies apresentou, cara. Sem contar, cara, que todos os personagens são extremamente carismáticos, cara. E que você fica torcendo por cada um deles, cara. É foda isso, é impressionante. Inclusive os vilões, cara. Certo? Inclusive o vilão. Não os vilões, mas o vilão. Saca? Ele tem um carisma suficiente. E ele é um filho da puta. Ele é um tremendo filho da puta. E ele tem carisma suficiente pra te engabelar, pra você querer saber o que vai acontecer, pra você talvez ali não torcer por ele, porque ele é um escroto realmente, mas pra você ver até que ponto a história vai te levar, cara. É isso. Big Little Lies, cara, é uma série que faz você querer ver até aonde aquilo vai te levar. Cara, isso é uma boa história. É assim que se conta uma boa história. E como eu disse lá no começo do episódio, cara, a trilha sonora é magnífica, cara, magnífica. E é ela, exatamente ela, que vai te ajudar, que vai te carregar, cara, durante toda a história, certo? Tô pra falar que a trilha sonora de The Big Little Lies, ela te ajuda, inclusive, a digerir todas as coisas esquisitas que o roteiro tem, cara. Esquisitas no sentido bom da palavra. Esquisitas no sentido de que é difícil você deglutir, sacou? De você digerir o que tá acontecendo. Não porque é difícil, mas porque é pesado, cara. Porque são assuntos palpáveis. Porque são assuntos que você pode passar, sacou? Tua mãe pode passar, tua irmã pode passar, tua avó pode ter passado, sacou? E sem contar a pertinência da série, repito, que é uma série pertinente, sacou? Ela vai trazer discussões atuais, cara, extremamente atuais, extremamente importantes, e de um jeito, cara, que é leve, assim, não é tão leve, mas assim, de uma certa maneira, ela não é, como que eu posso dizer, assim, ela não é panfletária, sacou? Ela não é gratuita, você não vai assistir aquilo e falar assim, ah, tá bom, porra, de novo esse papo, sacou? Não é isso. Não é isso. Ela vai trazer de uma maneira pertinente, de uma maneira foda, com um roteiro bem escrito, uma série bem dirigida, uma série bem produzida, uma série bem atuada e uma série feita por mulheres. Aí está então, senhoras e senhores, acabamos esse Além do Hype de hoje, certo? Começando a semana com dicas sobre o Globo de Ouro, cara, coisas que eu assisti do Globo de Ouro e que eu achei que talvez você pudesse querer ver também, certo? E com justificativas do porquê que você deve ou não assisti-las, certo? Se você gostou, cara, por favor, comente aí embaixo, cara. Dê sua opinião aí, não gostou? Dê sua opinião também. Faltou série? Faltou comentar sobre alguma coisa? Quer dar uma dica? Você acha que eu devo assistir alguma coisa que você tenha assistido e achou que era pertinente? Por favor, comente aí embaixo, cara. No mais, se tiver gostado, distribua para os seus amigos, cara. Certo? E não esqueça que logo menos teremos RadioCast, cara. RadioCast que já vai estrear com um episódio novinho pra vocês. RadioCast, pra quem não sabe, é o outro podcast que eu participo junto com Flávio Ribeiro e com Edberto Ribeiro. Pessoas excelentes, pessoas que eu gosto pra caralho. E que tem outra pegada, né, cara? Essa aqui, o Além do Hype, é uma pegada mais experimental, cara. Uma coisa mais minha, uma coisa mais própria. Onde eu defino o que eu vou falar. A pauta é minha, é dirigido por mim. É tudo feito por mim. Enquanto que no RadioCast é uma coisa mais grupal, certo? Uma coisa mais dividida em grupo e que tem direção lá do Flávio Ribeiro, cara, um abraço pra ele. E inclusive ele é o idealizador do projeto. E que é muito legal, que eu fico feliz pra caralho de poder participar, cara. Então se vocês tiverem afim de ouvir uma coisa diferente além do hype e já tiver enjoado disso daqui, ou sei lá, encheu o saco, vai lá no RadioCast. Certo? Todos os endereços e tudo que eu falei vai estar linkado aqui no post. Por gentileza, se inscreva no canal do YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube. Ou assine o nosso feed se você estiver vindo pelo site, cara. Podcast é assim. sacou? Podcast, você não se inscreve no canal, você assina o feed e aí você recebe todo dia, de antemão, antes de eu postar nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, você recebe, certo? Ali no seu aplicativo, no celular ou no seu e-mail, certo? Fiquem com tudo, muito obrigado se você chegou até aqui, um beijo meu e até a semana que vem, senhoras e senhores, um grande beijo.